Faixa 2. Prólogo do conto do Tentilhão das Galápagos. A imaginação humana acanha-se diante a antiguidade e a magnitude do tempo geológico está tão fora do alcance do entendimento dos poetas e arqueólogos que pode ser intimidante. Mas o tempo geológico é vasto não só em comparação com as conhecidas escalas temporais da vida e histórias humanas. Ele é vasto na própria escala da evolução. Isso surpreenderia as pessoas, a começar pelos críticos de Darwin, em cuja opinião a seleção natural não teria tido tempo para efetuar as mudanças que a teoria lhe atribui. Agora nos damos conta de que o problema, na verdade, é inverso. Houve tempo demais. Se medirmos as taxas evolutivas no decorrer de um breve período e extrapolarmos, digamos, para 1 milhão de anos, veremos que a quantidade de mudança evolutiva potencial é muitíssimo maior do que a quantidade efetivamente ocorrida. É como se não houvesse marcado passo, andado a esmo, flutuando sem rumo e submergindo a curto prazo tendências que porventura pudessem existir ao longo prazo. Indícios de vários tipos, além de cálculos teóricos, apontam para essa conclusão. A seleção darwiniana, se a impusermos artificialmente com a maior intensidade que nos for possível, pode impedir a mudança evolutiva a uma taxa muito mais elevada do que jamais se viu na natureza. Para visualizarmos isso, beneficiamos-nos do afortunado fator de que nossos antepassados, não importa se compreendessem ou não plenamente o que estavam fazendo, promoveram durante séculos a reprodução seletiva de animais domésticos e plantas. Ver o conto do agricultor. Em todos os casos, essas espetaculares mudanças evolutivas foram obtidas em não mais do que alguns séculos, ou no máximo em milênios, muito mais depressa até mesmo do que as mais rápidas mudanças evolutivas que podemos medir no registro fóssil. Não admira que Charles Darwin, em seus livros, tenha dado tanta atenção à domesticação. Podemos fazer o mesmo em condições experimentais mais controladas. O teste mais direto de uma hipótese sobre a natureza é um experimento no qual imitamos de modo deliberado e artificial o elemento crucial da natureza que estamos supondo. Se, por exemplo, temos a hipótese de que as plantas crescem melhor em solo que contém nitratos, não nos limitamos a analisar solos para ver se neles há nitratos. Adicionamos nitrato experimentalmente a alguns solos, mas não a outros. O mesmo ocorre com a seleção darwiniana. A hipótese sobre a natureza é que a sobrevivência não aleatória ao longo de gerações leva a uma mudança sistemática na forma média. O teste experimental consiste em engendrar justamente essa sobrevivência não aleatória na tentativa de conduzir a evolução em alguma direção desejada. É isso que significa seleção artificial. Os experimentos mais elegantes selecionam simultaneamente duas linhas em direções opostas a partir de um mesmo ponto inicial. Por exemplo, uma linha conducente a animais maiores e outra a menores. Se quisermos obter resultados aproveitáveis antes de que a idade dê cabo de nós, é óbvio que temos de escolher uma criatura com um ciclo de vida mais rápido do que o nosso. A mosca das frutas e os camundongos medem suas gerações em semanas e meses e não em décadas como nós. Em um experimento, drosófilas foram divididas em duas linhas. Em uma delas foram feitos cruzamentos ao longo de várias gerações, tendo em vista uma tendência positiva a aproximar-se da luz. Em cada geração, permitiu-se a reprodução dos indivíduos que mais procuravam a luz. A outra linha teve a reprodução controlada sistematicamente na direção oposta ao longo do mesmo número de gerações, com vistas à tendência de evitar a luz. Em apenas 20 gerações, obteve-se uma impressionante mudança evolutiva em ambas as direções. Essa divergência prosseguiria para sempre a mesma taxa? Não, no mínimo porque a variação genética disponível acabaria por esgotar-se e teríamos de aguardar novas mutações. Mas antes que isso ocorra, podemos obter muitas mudanças. O milho tem o tempo de geração mais longo que o das drosófilas, mas em 1896, o Laboratório Agrícola do Estado de Illinois começou a fazer cruzamentos em função do teor de óleo nas sementes de milho. Uma linha alta foi selecionada por seu maior teor de óleo e uma linha baixa, simultaneamente, pelo teor menor. Felizmente, esse experimento prosseguiu por mais tempo do que dura a carreira de qualquer cientista normal e é possível constatar, em cerca de 90 gerações, um aumento aproximadamente linear no teor de óleo da linha alta. A linha baixa mostrou um declínio menos rápido no teor de óleo, mas presume-se que isso ocorreu porque estava chegando próximo ao piso do gráfico. Não se pode ter um teor de óleo menor do que zero. Esse experimento, assim como o das drosófilas e muitos outros do mesmo tipo, evidencia o possível poder da seleção para impelir com tremenda rapidez a mudança evolutiva. Se traduzirmos 90 gerações de milho, ou 20 gerações de drosófilas, ou mesmo 20 gerações de elefantes em tempo real, ainda assim teremos algo ínfimo na escala geológica. 1 milhão de anos, um período breve demais para ser notado na maior parte do registro fóssil, é 20 mil vezes mais longo do que o tempo necessário para triplicar o teor de óleo em sementes de milho. Obviamente, isso não significa que 1 milhão de anos de seleção poderiam multiplicar o teor do óleo por 60 mil. Independentemente de esgotar-se a variação genética, existe um limite à quantidade de óleo que uma semente de milho pode conter. Mas esses experimentos servem de alerta para que não interpretemos de forma ingênua as tendências aparentes dispersas por milhões de anos como respostas a pressões seletivas continuamente sustentadas. As pressões da seleção darwiniana atuam, é claro, e são imensamente importantes, como veremos por todo este livro. Mas as pressões da seleção não são constantes nem uniformes ao longo do tipo de escalas temporais que podem normalmente ser esclarecidas por fósseis, em especial nas partes mais antigas do registro fóssil. A lição do milho e da mosca das frutas é que a seleção darwiniana poderia vaguear para lá e para cá, de um lado para o outro, 10 mil vezes, tudo isso dentro do mais curto período de tempo que podemos medir no registro das rochas. Meu palpite é que isso ocorre. Entretanto, existem tendências importantes no decorrer de escalas temporais mais longas e precisamos estar cônscios delas também. Repetindo uma analogia que já usei, pense numa rolha flutuando pela costa atlântica da América. A corrente do Golfo impõe uma deriva geral para o leste, na posição média da rolha, que acabará sendo empurrada para alguma costa europeia. Mas se medirmos a direção de seu movimento durante um minuto qualquer, jogada pelas ondas, contra correntes e redemoinhos, parecerá que ela se move para oeste e para leste com a mesma frequência. Não notaremos uma tendência para o leste, a menos que consideremos amostras da posição da rolha no decorrer de períodos muito mais longos. No entanto, a tendência para o leste é real, está lá e também merece uma explicação. As ondas e contracorrentes da evolução natural geralmente são lentas demais para que as vejamos durante nosso período de vida, ou pelo menos na breve duração de uma típica bolsa para pesquisa. Existem algumas notáveis exceções. A escola de A.B. Ford, o excêntrico meticuloso acadêmico com quem a minha geração de zoólogos de Oxford aprendeu genética, dedicou décadas de pesquisa a acompanhar ano a ano a sorte de genes específicos em populações de borboletas, mariposas e lesmas na natureza. Em outros, o ruído das ondas encobre o sinal de quaisquer correntes do Golfo que possam estar puxando a contracorrente e os resultados são enigmáticos. O que estou querendo dizer é que esses enigmas devem ser esperados por qualquer darwiniano mortal, até mesmo um darwiniano com uma carreira de pesquisador tão longa como a de Ford. Uma das principais mensagens que o próprio Ford extraiu de sua vida de trabalho foi que as pressões da seleção que realmente podemos encontrar na natureza, mesmo se não puxarem sempre na mesma direção, são ordens de magnitude maiores do que qualquer coisa já sonhada pelos mais otimistas fundadores do revival neodarwiniano. E isso, mais uma vez, destaca a questão: por que a evolução não anda mais depressa?